nenhuma atitude contrária ao amor vale a pena. Eu damos a proteção para que vocês aqui na Terra possam desenvolver os trabalhos espirituais de vocês sem serem incomodados pelo baixo astral que não quer ver os humanos progredirem e nem aprender os ensinamentos do Criador. Tem muitos filhos aqui que só aprendem desse jeito, né? No puxão de orelha, né? Sim, senhor. Não ache que o trabalho que eu faço do lado de cá, não ache que o trabalho que eu faço do lado de cá é muita coisa, não. É um trabalho simples. Ainda se tem trabalhos mais complexos e de mais responsabilidade. Já boa noite, Urso. Boa noite. Isso. Graças a Deus. Salve a luz e salve as trevas que também regenera, né, irmãos? Já tá bom, moço? Salve a luz. Já salve a luz, salve as trevas, né? Salve as trevas. As trevas que regenera, né? Por que o senhor diz isso? Porque as trevas que a oportunidade que os filhos têm de regenerar. É nas trevas que está todo mundo regenerando, não é isso? É nas trevas que entende que do outro lado se enxerga uma luz. É isso. É nas trevas onde os espíritos estão passando pelos processos de sofrimento e de dor, pelas suas faltas, e com o tempo não há aquele que um dia peça perdão e amor. E a oportunidade de começar a caminhada em busca da luz. O senhor acredita que o tempo tira tudo aquilo que ele dá? O tempo não tira nada, o tempo só soma. O tempo só soma na vida de todos os espíritos, seja encarnado ou desencarnado. Certo. Qual é o propósito da encarnação? O propósito da encarnação é o resgate, aprimoramento e lapidação das almas. A oportunidade oportunidade de esquecer tudo e recomeçar. A encarnação é a misericórdia de Deus. E o amor de Deus para com seus filhos. Feliz aquele que tem a oportunidade de encarnar. De começar de novo, de ter uma nova chance. Existe livre-arbítrio? Sim, existe livre-arbítrio. É a dádiva de Deus que dá a todos o que há de mais precioso, que é a liberdade de escolher, de decidir, de dizer o sim ou não. Qual que é o nome do senhor? Pode me chamar de Exu Caveira. Muita gente acredita que existe sim o livre-arbítrio, como nos sentimos a respeito do que acontece, mas jamais a respeito, mas jamais sobre o que acontece. O senhor é dessa vertente? Dessa verdade, dessa forma de ver o mundo? Ou não? Repete a pergunta mais uma vez, compadre. Muita gente diz que existe liberdade em escolher como me sinto a respeito do que acontece. Jamais há liberdade sobre fazer acontecer as coisas ou sobre como as coisas vão acontecer. O senhor é dessa forma de pensar ou o senhor é da forma de pensar? Não, existe livre-arbítrio, é você que faz e você que é a causa das coisas. Você que faz e você que é a causa das coisas. Você que tem o poder de decidir o caminho que você quer trilhar. É você que tem o poder de decidir de amar ou de odiar, de perdoar ou de continuar com o rancor dentro do coração. Então, tudo está na sua decisão. O poder está dentro de você. Pronto. O que é Deus? Deus é a força que movimenta tudo e todos. Ela está presente em todas as partículas do universo, nos átomos e nas partículas ainda menores. Deus está presente. Ele é a força que movimenta tudo e todos. Ele é a força que movimenta tudo e todos. Claro, sim. Até nas trevas, Deus está lá. Até na escuridão, ou naquilo que vocês chamam de mal, ou nos lugares que ninguém quer estar, Deus está lá. Claro que sim. Qual que é a sua religião? Do lado de cá, não temos religião. Estamos prontos para trabalhar em qualquer seja o caso. Existe sim agrupamentos espirituais que trabalham em grupos como as casas de Umbanda. Existem agrupamentos espirituais que trabalham também em proteção do planeta, cuidando de casos ainda mais complexos do que esses probleminhas pequenos que vocês têm aqui na Terra. Ah, ah, e que só nos dão trabalho. Para a gente ter uma noção da grandiosidade do trabalho de Exu, hoje, no período da manhã, surgiu a ideia e o senhor não pôde se fazer presente. O senhor pode dizer onde o senhor estava e depois como é que chegou o senhor o convite de passar a vossa sabedoria no diálogo? Hoje pela manhã, quando eu recebi em telepatia uma mensagem me perguntando se eu estaria disponível para um trabalho, eu estava em outro trabalho, dando instrução a novos falangeiros que vêm se encorpar. Na colônia que aqui vocês chamam de Aruanda, para o trabalho junto a novos médios que estão a surgir em locais pelo Brasil, estes apenas já direcionado em lugares pelos Brasil. Porque sabemos que há também trabalhadores nossos em outros países. Porque aqui, do lado de cá, há treinamento para poder lidar com o baixo astral. Uhum. Claro que sim. Como que o senhor definiria o baixo astral? Fala pra gente um pouco mais sobre os magos negros. Os magos negros são espíritos que são movidos pelo sentimento da vaidade, movidos pelo sentimento do poder, movidos pelo sentimento da inveja, movidos pelo sentimento do mal. E principalmente, movido pelo sentimento do egoísmo. Esses caminham pelo caminho contrário à luz, em busca de saber mais, em busca de aprender mais. Sim. Para combater a luz. São seres que alguns, sim, têm muito poder. Muitos deles estão alojados, inclusive, dentro das administrações públicas de países subdesenvolvidos. No intuito e em trabalho ostensivo para que o país e os países não progridam. Por isso também que vocês aqui vem nas televisões notícias que nada favorecem a vocês o tempo todo. Sim. O senhor estava dando uma formação para outros espíritos. Todos eles são da falange do Exu Caveira? Sim, todos eles vão trabalhar utilizando o nome do Exu Caveira. Todos eles. Certo. Que tipo de vibração o espírito deve possuir para adentrar como trabalhador da falange dos Caveiras? As falanges de Exu Caveira, que não existe só essa, do lado de cá, no mundo espiritual, podem variar pouca coisa entre uma e outra, porque existem várias formações, mas de Exu Caveira trabalha bastante no submundo, em busca de espíritos que se despertaram em busca do perdão de Deus. E também atuamos nas profundezas dos cemitérios. Certo. O que significa ser uma consciência livre? Ser uma consciência livre aqui na terra onde vocês vivem, se for considerar como ela deve realmente ser, todos ainda estão muito longe de alcançar. Inclusive, eu também busco essa consciência livre no meu trabalho do lado de cá. Consciência livre, hoje, aqui na Terra, ainda não há esse tipo de consciência. Só para aqueles que estão próximos em mudar de casa, ou melhor, mudar de planeta. Porque ter uma consciência livre é ter em sua profundidade o desapego a tudo e a todos. É ter anulado todos os seus instintos e ter em seu peito apenas luz e vontade, alegria de trabalhar. Exclusivamente na vontade de Deus. Certo. O que que determina um possível exílio? Uma pessoa desencarna. O senhor acha que todo mundo que está encarnado, de todo mundo, ninguém vai para o exílio, e para ir para o exílio tem que estar numa densidade muito maior que aquela que permite a encarnação? Ou é melhor o pessoal tomar cuidado que não é porque está encarnado que está garantido que não vai ser exilado? Ou como é que funciona? O exílio que seria o retorno de algum espírito para outro planeta menos evoluído do que este aqui a Terra? É. Nenhum desencarnado está, nenhum encarnado está perto disso. Todos que estão encarnados, até o encarnado mais perverso, ele está tendo oportunidade de mudar. Então, esse que alcançou esse mérito de encarnar está longe do exílio. Exílio é aquele espírito que não tem mais oportunidade de encarnar. E nós, guardiões, que é muito difícil, mas com a vontade de Deus, por algumas vezes conseguimos capturar mestres negros que comandam grandes legiões nas trevas. Após essa captura, sabendo que esse espírito não tem como regenerar em nenhuma de nossas casas de tratamento, ele é exilado para um planeta ainda menos evoluído. Certo. Como o senhor definiria essa transição que a Terra está vivendo e quando chega o tal do mundo de regeneração? Com a misericórdia de Deus, o mundo caminha regenerando em passos muito lentos, mas continua regenerando. Do lado de cá, pedimos e suplicamos todos os dias ao Criador para que o planeta não estacione, porque se estacionar, as trevas terão mais poder. É preciso que vocês aqui na terra mudem a vibração do planeta o mais urgente possível através de bons pensamentos boas palavras e bons sentimentos e principalmente de boas atitudes atitudes do verbo ter ação. Não adianta só pensar e só falar, tem que agir. Sim. Para que o progresso possa ter e ganhar velocidade. Qual que é o papel de Exu na nossa vida, na vida dos encarnados? Exu essa pergunta é polêmica, viu? Parabéns para quem fez. O Exu tem o papel de equilibrar a energia do planeta. Além do papel, de como o nome já diz, de guardiões, de guardar. De guardiões, quando nós fazemos frente de proteção para trabalhos espirituais diversos que acontecem no mundo espiritual, dando vanguarda a outros falangeiros desenvolverem seu trabalho espiritual, principalmente quando precisam fazer visitas no baixo astral. Trabalhamos também em casas espirituais, e em casas também que não são espiritualistas, mas que cumprem o trabalho que Deus quer. Damos a proteção para que vocês aqui na Terra possam desenvolver os trabalhos espirituais de vocês sem serem incomodados pelo baixo astral que não quer ver os humanos progredirem e nem aprender os ensinamentos do Criador. Nós também somos os responsáveis de dar a abertura de caminhos que vocês precisam ou o fechamento de porta quando vocês precisam. Porque se for preciso apanhar, é o Exu, guardião de vocês, que vão dar uma surra em vocês, para que vocês aprendam qual é o caminho. E quando errou, não há uma tarefa fácil. E pedimos e suplicamos para que vocês acertem. Para que não precisemos dar puxão de orelha em vocês para vocês acordarem. Mas tem muitos filhos aqui que só vai desse jeito, né, Gê? Que são? Tem muitos filhos aqui que só aprende desse jeito, né? É. No puxão de orelha, né? Sim, senhor. E, então nós vamos dar o puxão de orelha quanto for preciso. E, Como que o Exu Caveira vê a prova do conflito familiar? O conflito familiar é quando o espírito precisam muito das soluções, dar soluções a muitas diferenças e aprender a perdoar e a amar. Outros espíritos que se já teve um convívio e ele se coloca naquela posição antes de encarnar, no compromisso de que encarnando naquela família, ele vai cumprir, ele vai perdoar todos que precisam perdoar e amar todos que precisam amar. Mas, infelizmente, boa parte não consegue, porque o seu ser não se esforça o suficiente para amar mais. Não dar mais ouvido ao amor e dar mais ouvido ao ódio. Mas não adianta. Se não for dessa vez, será de outra. Então, parem de perder tempo. E abrace logo quem você tem que abraçar. E perdoe logo quem você tem que perdoar. Porque não há tempo para perder. Como foi sua experiência na Terra como encarnado? Qual foi a maior lição que o senhor levou? Em uma penúltima encarnação, vinha eu em navio que precisava ter menos peso. Em navio que precisava ter menos peso. E eu em meu egoísmo lutei com muitos dos meus companheiros e matei vários para poder me salvar. E salvar aqueles que era do meu interesse. Que eu poderia ter mais chance de chamar ouro com eles. Acabou que no final descobrimos, eu e mais poucos que ficamos, que não era necessário aquela matança. Bastava, talvez, não era nem certeza, bastava talvez jogar ao mar poucos sacos de comida. E eu passei muito tempo e até hoje é uma lembrança que incomoda. E por que incomoda essa lembrança? Incomoda porque hoje eu aprendi e tenho o conhecimento que nada justifica. Tirar a vida de um outro irmão. Com exceção de casos raros de legítima de legítima defesa. E o trabalho que eu faço é totalmente o contrário. Deixa as minhas atitudes do passado. Como o ser humano deve ouvir essa sua história para ter a coragem de olhar para si próprio aonde está errando e a disciplina para ir lá e corrigir? Nenhuma atitude contrária ao amor vale a pena. Eu tive depois uma morte sofrida por um daqueles em que eu me agrupei. Com o egoísmo e em busca de poder, e fui morto de uma maneira ainda mais cruel, mas isso não foi nada. Essa dor da carne não foi nada as dores que passei. Após me desligar da carne, passei muito tempo sendo escravo. Eu pensando que estava sendo capturado. Por outro espírito que já me esperava, dizendo ser meu amigo e queria me ajudar a curar as minhas dores. Dores que eu entendia ainda ser dor da matéria e eu ainda estando em espírito. E lá eu virei escravo. Fiquei muito tempo preso. Em um lugar que se assemelhava a um porão, e fui objeto de diversão para eles, quando eles me queimavam, então nada valeu a pena. A única coisa que vale a pena é fazer o bem. Auxiliar o próximo, o tempo todo. Se eu pudesse voltar no tempo, o que o senhor mudaria? Eu morreria defendendo os bons e não os maus. Pronto. Para quê? Para ganhar o céu ou a consciência tranquila? Sempre a consciência tranquila. De estar defendendo aqueles que podem. multiplicar a luz. Em defesa sempre. Dos propósitos e daquilo que Deus quer de todos nós. Claro que sim. Seu Exu, explica pra gente o que essa sua militância na Umbanda, como caveira, o que que tudo isso agregou ao seu espírito? Ao longo do tempo, depois de verdadeiramente ter me arrependido das maldades que fiz, das injustiças que cometi, consegui ser resgatado. Por uma falange de caveiros que em trabalho de desmembrar aquela organização, eu consegui. E hoje eu entendo que eles também só conseguiram ter acesso porque meu arrependimento foi verdadeiro, assim como outros que estavam lá comigo. A porta de abertura fomos nós, se é que vocês estão entendendo. Nós lá dentro daquela estrutura que abrimos o portal através do sentimento de súplica e arrependimento. E conseguimos dar a chance. Aos caveiras entrarem. E conseguimos ser resgatados. De lá para cá. Sou profundamente grato e vim aprendendo debaixo ao longo de muitos anos. E ganhando sendo merecedor da confiança daqueles que queriam me dar oportunidade, porque eu não queria nunca mais voltar para aquilo ali. Após um tempo, tive que também por muito trabalhar. A aprender a entrar também em casas. Casas de fumaça. Do baixo astral. E aquela vontade que eu tinha de sempre ser o melhor, eu quis ser o melhor e fazer o trabalho para ajudar esses que me ajudaram. Assim como vocês aqui na Terra, é com o tempo, paciência, que se vai conquistando as coisas. Sim, sim. Ah, seu Caveira, estamos chegando nos minutos finais. Antes de eu fazer essa questão, se tem mais alguma coisa que tem que terminar aí, alguma coisa que o senhor ia falar, completou a ideia, né? Se o senhor quiser completar, sim. Pode completar. Completando a sua pergunta. Ah, não ache que o trabalho que eu faço do lado de cá. É. Não ache que o trabalho que eu faço do lado de cá é muita coisa, não. Uhum. É um trabalho simples. Uhum. Ainda se tem trabalhos mais complexos e de mais responsabilidade. Apenas dou pequenas instruções a iniciantes. Que escolhem, assim como eu escolhi, no meu tempo, fazer parte dessa fada. Só para você ter uma ideia. Poucos dessa formação conseguem fazer um trabalho espiritual aqui na Terra junto a médium. Então é um trabalho ainda de espíritos iniciantes. Assim como eu também me considero iniciante. Passa uma mensagem para quem acabou de desencarnar, ou acha que acabou de desencarnar, mas no fundo ele nem sabe, mas já está lá, ó, há muito tempo e acha que foi ontem. Que está desorientado. Passa uma mensagem para esses espíritos, na ideia de que supostamente eles vão ouvir esse registro. Os desencarnados também te assistem, filho. Oh, louvado seja. Não há o que temer. Na vida basta ter coragem. Coragem de assumir e se responsabilizar. Por tudo que se fez. O que se fez não tem como voltar atrás. Mas é um momento que não há mais a quem esconder. Porque daqui do mundo espiritual, todos nós sabemos de tudo ou quase tudo. Do lado de cá, vocês são só energia. Então, do pouco que vocês tiveram a oportunidade de conhecer e de ouvir de Deus, não há outro caminho a não ser buscá-lo. Buscá-lo sem esconder. As suas faltas. Então, coragem. Força. E assumam. Porque do lado de cá, não há mais o que esconder. Já que na Terra, os homens são acostumados a esconder os seus erros. E a verdade sempre será a verdade. Ela não pode ser mudada. Então apresente a sua verdade para Deus. E busquem a luz. Ajoelhe-se se for preciso. Porque no mundo espiritual, não se tem mais nada do que se achava que se tinha na Terra. Graças a Deus. Tem alguma informação, algum assunto que eu não explorei com questões que o senhor gostaria de tratar nesse encontro antes da vossa mensagem final? Você tocou no assunto das diferenças entre as famílias. E cada um tem uma chave que vocês precisam resgatar. E a necessidade não é deles, e sim sua. Eles são apenas os detentores dessa chave. Então conquiste todos eles, busquem o caminho para acessar o coração de todos eles porque este é o seu maior laboratório. E são essas chaves que fará com que você possa dizer, depois de vir para o mundo espiritual, que conseguiu cumprir com grande parte das suas missões. Ah. Sim, sim. Que assim seja. Graças a Deus. Eita, chave. Qual seria então a sua mensagem final para esse encontro de hoje? Vocês dão muito trabalho para nós do lado de cá. Ia, ó, ó. E o que pedimos para vocês não é difícil. Basta vocês aplicarem um pouco mais de esforço. Basta lembrar que um dia o tempo aqui vai acabar. E não adiantará se arrepender por aquilo que não fez. Então, façam agora. Se esforce. Saiam desse comodismo, porque existe. Muita felicidade na frente de cada um. Está perdendo a oportunidade de abraçar. Laro Exu, Saravá o Exu Caveira. O seu Caveira, quando o senhor chegou, o senhor botou a mão para trás e arcou. Por quê? Gil arco, filho. Gil, que eu sempre faço para chegar a áudia de um médium com a minha áudia. E possamos ter mais firmeza no nosso trabalho. Tá certo. O senhor ficou o diálogo inteiro com a mão fechada. Assim. Por quê? Este faz parte da minha apresentação e do meu costume. Eu não acho bonito. Abri as mãos e ainda me dói. Abri a mão, ainda me dói. As minhas mãos, elas são muito compridas. Cada um com a sua condição. Tá certo. a sua forma perispiritual aí, plasmada, se pudéssemos vê-lo, veríamos o quê? Como eu mente? Eu busco através do meu trabalho e também com o auxílio de outros amigos do lado de cá, ir melhorando ainda mais. A minha apresentação plasmática. Eu posso hoje fazer algumas variações, mas não do jeito que eu quero. Para outras variações que me dá acesso a outros lugares, mas não a variação que eu gostaria verdadeiramente de ter. Para isso, eu continuo trabalhando para alcançar. Que isso depende mais do meu despertar interior. E meus amigos, que também me auxiliam e que me dão confiança, gostam de mim. Porque sabem que a força que eu tenho, a vontade que eu tenho e o poder que eu tenho de transformar e de dar soluções que eles precisam, mas dentro de mim, eu preciso resolver ainda alguns sentimentos que não me dão essa liberdade de escolha para mudar. É como se fosse uma chave que está comigo, mas eu não consigo pegá-la para abrir. Então, hoje, você verá em minhas mãos fechadas e meu corpo como se não houvesse musculatura. Em meu plasma há o que vocês aqui chamariam de pele, que facilmente se vê toda a caveira. Mas eu preciso e quero e tenho me esforçado todos os dias para estar mais formoso. Uhum. E poder estar só nessa condição quando eu quiser estar nessa condição. Que assim seja. Porque do lado de cá. Muitas vezes nós importamos também com a forma com que nós nos apresentamos. A vaidade também existe do lado de cá. Não estamos muito longe de vocês. Falando por mim e por um pequeno agrupamento de iniciantes. O senhor acredita que um espírito tem que ter alcançado um nível relativo avançado de humildade para, igual no caso do senhor, dizer, mesmo com dor, tudo aquilo que ele não é? É preciso ter humildade, sim. É preciso ter. Mas essa humildade que você ainda chama que é muita, ainda é muito pouca. Sim. Tá certo, então. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós. Foi muito precioso, viu? Eu que agradeço também a oportunidade de transmitir um pouco das minhas mensagens e das minhas vivências. Para que todos entendam qual é o caminho que vale a pena de verdade. Que assim seja. Muito obrigado. Lá o Exu, saravá o Exu Caveira. Quando o Exu caminha, alguma coisa ele vai fazer. Quando o Exu caminha, alguma coisa ele vai fazer. Mas ele vai fazer mironga, mas ele vai mexer lá no dendê. Oh, louvado seja, sabedoria. Mas ele foi fazer mironga, mas ele foi mexer lá no dendê. Lá no Exu, saravá o Exu Caveira. Damos a proteção para que vocês aqui na Terra possam desenvolver os trabalhos espirituais de vocês sem serem incomodados pelo baixo astral, que não quer ver os humanos progredirem e nem aprender os ensinamentos do Criador. Tem muitos filhos aqui que só aprendem desse jeito, né? É. No puxão de orelha, né? Sim, senhor. Não ache que o trabalho que eu faço do lado de cá... Não ache que o trabalho que eu faço do lado de cá é muita coisa, não. Uhum. um trabalho simples, ainda se tem trabalhos mais complexos e de mais responsabilidade. Diego, meu amigo, como é que você está se sentindo agora? Estou bem, graças a Deus. Está alegre, é? É, tô alegre por um lado. Por quê? Explica pra gente de onde vem toda essa alegria. Não, alegria pelo lado de tá contribuindo por esse trabalho, né? Toda uma circunstância. É, né? Verdade. É. Maravilhoso. E também, assim, terminar e ter o sentimento de que deu certo. Missão cumprida, né? É, verdade. Graças a Deus. E o que que esse espírito passa para você? Que sensação, que sentimento ele, a história dele, tudo que ele é, tudo que ele quer se tornar, tudo que ele admite ser, passa para você como encarnado? Ele é muito impulsionador do ponto de vista de... de buscar aquilo que se quer. E, por outro lado, ele consegue transmitir e deixar muito forte a ideia de que não tenha dúvidas do caminho que eu tenho que caminhar, entendeu? Nossa. Ele meio que me ajuda também a fechar a minha visão para aquilo que vai tirar o meu foco, né? Sim. Até talvez pela história dele, que... assim, que eu confesso que agora eu estou entendendo muita coisa também que eu não entendia. Aí. Algumas coisas eu não sabia. Alguns detalhes do que ele contou hoje, não sabia. Você vê, é outro tesouro que os médios recebem quando participam desse trabalho. Porque, como você falou antes, né, só o trabalho de atendimento ao próximo não dá a gente acesso, muitas vezes, a conhecer a nossa entidade. Ela também não vai ficar falando que ela vem para trabalhar, né? Claro, com certeza. Mas quando se predispõe a um trabalho desse, acaba descobrindo tanta coisa, né? É verdade. Por isso, a importância de um trabalho que eu poderia chamar de desenvolvimento espiritual, para que o médium possa ter a oportunidade de estar só ele com o guia dele. Pronto. Não só para ele poder afinar mais a energia, aprimorar a mecânica da incorporação e a intuitiva, principalmente, sem aquele compromisso de que tem que atender pessoas, tem uma fila esperando, né? E de nós médiuns poder dialogar com ele, né? É muito importante esse trabalho de o trabalho de desenvolvimento nesse sentido aí, para que o médium possa ter esse tipo de oportunidade, né? Porque só o trabalho na gira de aconselhamento espiritual não permite que nós médiuns possamos ter um diálogo com eles, conhecer quem é ele, quem ele foi, quais são os seus... como é a sua personalidade, o seu gosto, sua individualidade, suas inspirações, entendeu? E um trabalho como esse, porque é um diálogo e perguntas que ele vai pensar e transmitir informações da personalidade dele, que no dia a dia a gente não faz esse tipo de pergunta, no trabalho espiritual não faz, e a gente Fica velho e não conhece nunca quem é o nosso mentor. Ah, eu interrompi você, mas você estava falando que sentimento ele te passa que te torna melhor. Você quer finalizar? Ou resumir? Sim, o que me torna melhor... O jeito de ele ser, a essência dele, hoje toda a história dele que você conheceu mais. O que, que soma para você tudo isso? Como soma? É, como eu disse a você, ele me impulsiona bastante para que eu possa ter foco, né, nos trabalhos que eu faço. Né? Porque no mundo que a gente vive tem muita coisa, no mundo que a gente vive tem muita coisa que acaba tirando a nossa atenção. Ele me ajuda muito a ter foco, a acelerar as tarefas que eu tenho que cumprir através desse foco, para que eu não perca tempo. Né? Para que eu não perca tempo. E eu colocando na minha consciência de que sempre tem muito trabalho a fazer e vamos adiantar as tarefas, porque ainda vem mais. Oh, yeah. E ao mesmo tempo, eu vejo que, como se fosse que ele não quer que eu, não quer que eu sofra. Ah. O que, como se fosse que se eu errar, eu vou sofrer muito, entendeu? Né? Então, vamos pro carro o tempo todo, sempre, né, me ajudando aí nesse sentido. Graças a Deus. Qual que é o seu nome novamente? Diego Santiago. E onde nós nos encontramos? Em Aracaju, Sergipe. Graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a espiritualidade através do seu aparelho mediúnico. Viu? Também, muito obrigado. Graças.